Banda Pressão do Arrocha. Essa é diferente. Te quero tanto bem que eu posso te sentir mesmo quando distante. Eu consigo imaginar todo o meu defeito bem na minha frente. Mas eu me encontro aqui, não sei a hora certa que eu vou te ver. Saudade é a dor mais forte que alguém pode ter. Eu tenho tanto medo, o que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui. Não tem razão pra poder desistir. Se a vida é feita de escolha, eu te escolhi. Porque sou todo amor, sou flor, sou verso, sou sua canção. Eu sou sua vida, sou sua razão. Eu me invento pra você. Porque sou todo amor, sou flor, sou forte pra viver assim. Com seu amor longe de mim, mas me espera que hoje eu estou chegando. Supermercado Padrão, Maurício do Banco, Judá do Sena, Cavalcada Retiro, Gilmar, Bag Protagem, tamo junto! Eu tenho tanto medo, o que é que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui. Não tem razão pra poder desistir. Se a vida é feita de escolhas, eu te escolhi. Porque sou todo amor, sou flor, sou verso, sou sua canção. Eu sou sua vida, sou sua razão. Eu me invento pra você. Porque sou todo amor, sou flor, sou forte pra viver assim. Com seu amor longe de mim, mas me espera que hoje eu estou chegando.